Em Levítico 17, versículo 11, diz que a vida... Vamos ler Levítico 17, 11. Esse versículo, só esse versículo, é capaz de nos dar uma revelação tremenda do porquê Jesus Cristo teve que morrer na cruz e derramar sangue em nosso lugar. Levítico 17, 11. Pois a vida da carne está no sangue, pelo que vo-lo tenho dado para fazer expiação pelas vossas vidas sobre o altar. É o sangue que faz expiação pela vida. Diga, é o sangue que faz expiação pela vida. A vida da carne está no sangue. Por que Deus permitiu que animais fossem mortos na antiga aliança, antes da encarnação de Cristo? Porque é necessário sangue ser derramado. Quando o sangue está sendo derramado, a vida está sendo derramada. Quantas pessoas tentam suicídio cortando os punhos? O que é que acontece? A vida vai indo, vai se perdendo, vai se derramando, derramando, derramando. Daqui a pouco a pressão já não existe, daqui a pouco o coração já não bate, a morte. A vida está no sangue. A vida é levada pelo sangue a todos os órgãos do nosso corpo. A vida, o oxigênio, os alimentos, os nutrientes, a vida da carne está no sangue. Quando o sangue é derramado, é um anúncio profético, é um anúncio no mundo espiritual. Está havendo morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando Jesus morreu na cruz por mim e por você, caiu sobre ele o meu pecado, o seu pecado, a nossa culpa, e o sangue de Jesus é a prova, é a declaração no mundo espiritual. Vida foi perdida, morte aconteceu, o pecado do Marconi foi pago, caiu sobre ele, teve um sangue que já pagou, teve um sangue que já foi derramado, teve uma vida que foi derramada pelo Marconi. O Marconi pode vir e oferecer um sacrifício aceitável na presença do Senhor. Pode entrar, pode ser purificado, pode ser justificado, pode ser aceito na presença de Deus, que é santo. Abel trouxe de um animal com obediência, sabendo, eu só posso oferecer um sacrifício ao Pai, a Deus, se for através do sangue. Eu só posso entrar na presença do Senhor hoje, se for através do sangue de Jesus, irmãos. Ninguém na face da terra que queira oferecer para Deus qualquer coisa, qualquer sacrifício, qualquer oferenda, qualquer coisa bonita, qualquer obra, qualquer boa obra, qualquer doutrina, qualquer coisa, não adianta se não for através do sangue de Jesus Cristo. Porque só o sangue do Cordeiro Jesus é que foi derramado por mim, por você, para nós sermos aceitos na presença do Senhor. É só por meio do sangue. É só através da cruz. Nós falamos aqui na quarta-feira passada, Jesus, quando ele estava no meio das multidões, ele passava e ele separava para ele discípulos. E aqueles discípulos Jesus ensinava, dizendo, olha, se você não vier após mim, e não tomar a sua cruz, não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa que Jesus está dizendo. Se eu quero ser um discípulo, se eu quero ter um relacionamento íntimo, se eu quero entrar na intimidade do Senhor, se eu quero dar a Ele o que agrada a Ele, eu preciso tomar uma decisão, eu vou ser um discípulo. Eu vou tomar a minha cruz, eu vou aprender a humildade, a obediência, a renúncia. Quando a minha vontade se chocar com a vontade de Deus, Senhor, não se faça a minha vontade, faça-se a tua vontade. Se não é esse o sacrifício, irmãos, então eu posso dar qualquer coisa para Deus. E Deus vai falar como ele disse para Israel, eu não aguento mais receber isso, porque não é isso que eu quero. Não aguento mais você dar 50% do que você ganha para mim. Não aguento mais você trazer 90% do seu salário. Não aguento mais você cantar com essa voz maravilhosa diante de mim. Não aguento mais você fazer todo esse esforço, estar congregando todos os dias da semana. Eu não aguento mais isso. Porque no seu coração, na sua vida, não há cruz. Não é pelo sangue que você está fazendo. Não é pelo meio da cruz. Não é porque você reconhece o sacrifício de Cristo e você se entregou naquela cruz, falou: Senhor, eu já estou crucificado com o Senhor, não sou eu mais que vivo, é o Senhor quem vive em mim, o que eu tenho é teu, eu não tenho mais a vontade própria, eu te dou minha vontade, eu quero a tua vontade, meus bens, minha casa, minha família, meu tempo, meu esforço, minha saúde, minhas prioridades, meu estudo, minha profissão, é tudo teu, Senhor. Aí sim, quando eu trouxer ao Senhor o melhor que eu posso, Deus vai se agradar da minha oferta. Sim, filho, você trouxe a excelência dessa terra. E porque você trouxe através da cruz, eu posso receber. Eu posso receber o teu sacrifício. Não adianta dar para Deus qualquer coisa, irmãos. Ninguém compra Deus. Ninguém compra Deus. Eu vou fazer algo para Deus, porque se eu fizer isso para Deus, Deus vai ficar, vai gostar de mim e eu vou ser salvo. E eu vou ter uma bênção de Deus. Não, você não vai comprar Deus, porque é o sacrifício da cruz. É só através de Jesus que eu posso entrar, que eu posso oferecer o meu sacrifício. Dia a dia, disse Jesus, tome a sua cruz e siga-me. É muito específico também a oferta de Caim, quando se trata de analisar o que ele trouxe e como ele trouxe. Ele não trouxe uma oferta que era a oferta que Deus tinha determinado, uma oferta de sangue, tem que ter vida no seu lugar. Ele trouxe o fruto da terra. E embora Deus tenha instruído o povo a trazer vários tipos de oferta, um dos tipos era os frutos da terra, os cereais. Mas aqui a presença, a palavra do Senhor está dizendo: não, eu quero uma oferta de sangue, tem que ser através do sangue. E aqui nós lembramos que pouco tempo antes, Deus tinha dito aos pais de Caim: a terra é maldita, a terra está debaixo de maldição, a terra vai produzir espinhos, abrolhos. A natureza está debaixo de maldição. Precisa ser resgatada. Deus precisa resgatar e vai resgatar até a própria natureza. Mas o Senhor diz: olha, a terra está debaixo de uma maldição. De onde vem? Do pecado do homem. O pecado humano afeta a natureza. E é interessante como vê que Abel, a gente vê que Abel traz a oferta de onde? Da terra. Ele traz a oferta da terra, do fruto da terra. Essa é a expressão. Abel trouxe do fruto da terra. Caim, desculpa. Nós não podemos trazer para o Senhor, irmãos, apenas o fruto da terra. Deus não aceita o fruto da terra por si só. Nós não podemos trazer valores desse mundo, prioridades desse mundo, jeitão desse mundo. E achar que na presença de Deus não é assim também. Não, eu faço aqui do jeito que a gente faz lá na empresa, do jeito que é lá na escola, do jeito que é lá na sociedade. Não, não, o sacrifício que Deus quer não é um sacrifício com os valores dessa terra. Não é um sacrifício motivado pelos valores dessa terra. Quantas vezes nós trazemos sacrifício motivado pelo desejo próprio de ser visto, pelo desejo de ser promovido, pelo desejo de ser reconhecido, pelo desejo de ser popular, pelo desejo de alcançar alguma coisa, pelo desejo de um ministério na presença do Senhor, porque eu estou aqui, irmãos, olha, eu quero servir, eu quero um ministério e tal, e ó, pastor, como o pastor já disse aqui, eu vim aqui para fazer isso, isso, isso, isso, o que, que o senhor vai me dar, que cargo que eu vou ter, aonde que eu vou funcionar, o que, que eu vou fazer. Não é assim, irmãos, não adianta trazer fruto da terra. Currículo a gente leva lá na empresa. Aqui não, aqui tem que trazer vida e colocar no altar. Falar que eu vim para cá para morrer no altar. Eu vim para cá para ser trabalhado pelo Senhor. Eu vim para cá, Senhor, porque a minha vida está aqui consagrada ao Senhor. Eu vim para cá, Senhor, porque eu quero te oferecer o meu sacrifício, os meus dons, o meu ministério, todos os meus sonhos, todos os meus projetos, todos os meus recursos. Senhor, eu vim e aqui está no teu altar. Faça-se a tua vontade. Não é o fruto da terra, irmãos. É a presença do Senhor através do sacrifício, através da cruz, através da ressurreição. Quando Davi trazia a arca para Jerusalém e a arca caiu, ele parou tudo. Ele parou tudo e falou: como eu vou trazer a mim a arca do Senhor? E mais à frente, no capítulo 15, Davi descobriu algumas coisas. E ele chama de novo o povo e diz: olha, vamos fazer de novo. Vamos fazer de novo com excelência. Vamos fazer o melhor. Mas agora tem o seguinte: a arca não vem mais em cima de um carro de bois bonito que eu fiz para Deus. E o que eu fiz é porque eu copiei dos filisteus. É como os filisteus fizeram para carregar a arca. Não, não vai ser mais como os filisteus fazem. Agora nós vamos fazer assim. Peguem as varas e os levitas, os servos, os ministros, coloquem a vara sobre os seus ombros e suportem sobre si o peso da arca e tragam a arca. É assim que vai ser. Segundo lugar, nós não conseguimos trazer a arca, irmãos, dizia Davi, porque nós não o buscamos ao Senhor segundo ele nos ordenara. Palavras de Davi. Não buscamos, também palavras de Davi, segundo a sua palavra. Olha que declaração de Davi, irmãos. Que lição para nós. Como traremos a nós, irmãos, o fogo que vem sobre o altar quando o sacrifício é aceito? Como traremos? Como traremos a nós a presença de Deus que vem ter comunhão conosco quando a nossa oferta é aceita? Quando nós entendemos, Senhor, é de acordo com a tua palavra. Não é de acordo com os métodos que eu quero, não é de acordo com o que eu acho que tem que ser, com o jeito que eu acho que tem que funcionar, é de acordo com a tua palavra. E se a palavra do Senhor diz que a minha vida deve ser assim, que eu devo ser trabalhado nessa área, que eu devo renunciar àquilo, que eu não devo mais me comportar dessa forma, então, Senhor, é aqui que vem a presença do Senhor. Eu vou colocar sobre os meus ombros o peso da arca, as varas, vou tomar sobre mim a tua cruz e eu vou trazer. Os levitas eram aqueles que escolheram estar juntos do Senhor, próximos do Senhor. E o Senhor disse: são eles que vão trazer a minha presença. São eles. Não adianta colocar no carro, não adianta a gente tentar dar um jeitinho, não adianta a gente fazer um esforço. Tem que ter o peso da arca sobre nós. Tem que ter a obra da cruz sobre nós.